então tá bem. Sozinho, mais ninguém. No prédio sou um novo segurança, ok. Com bonecos nada além. Me informei também que da meia-noite às seis eles circulam e vêm. Assustador eu sei, mas eu não recusei. E agora eu sou refém de um medo que me tem. Parece que eles me veem nas câmeras, não sei. Com medo ligo as luzes e observo pra ver se tá tudo bem. Sinto desespero, não era pra ter medo. Pois eles são robôs em formas de brinquedo. Olho pro relógio em todo momento. Se eu não chegar às seis, então prepare o meu enterro. São cinco noites de puro medo e terror. São cinco noites dentro de um lugar assustador. São cinco noites e eu não sei se eu fico vivo hoje. No prédio talvez seja minha última noite. São cinco noites de puro medo e terror. São cinco noites dentro de um lugar assustador. São cinco noites e eu não sei se eu fico vivo hoje. No prédio talvez seja minha última noite. Bill, você também sentiu quando a porta se abriu? Coração a mil, pois você sabe o que viu. Um brinquedo infantil, causando calafrio. Passou no corredor, já era, se não ouviu. Ouviu, não faça nenhum pio. Sinto que eu estou vivo aqui apenas por um fio. Na câmera surgiu, depois logo sumiu. Eles estão me procurando e meu medo se atraiu. Não é jogos mortais, mas eles vêm atrás. Cuide o que faz, se bateria não há mais. Vai ser tarde demais, aqui não existe paz. Preso em cinco noites que não acabam mais. De puro medo e terror. São cinco noites dentro de um lugar assustador. São cinco noites e eu não sei se eu fico vivo hoje. No prédio talvez seja minha última noite. Cinco noites de puro medo e terror. São cinco noites dentro de um lugar assustador. São cinco noites e eu não sei se eu fico vivo hoje. No prédio talvez seja minha última noite. Yeah. Player Taos. Cinco noites no prédio. Não sei se eu fico vivo hoje. Talvez seja minha última noite.